Lúcio CDs. O homem do alô chegou. Alô! Pra comandar o show da luxuosa Carroça da Saudade. Agora o seu passeio é no mundo das recordações. Com ele, DJ Tom Máximo. E aí, DJ? Toca aquela saudade de luxo. Só se for aquela saudade de luxo! Saudade! Tornar tudo concreto, o que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto, o que se puder fazer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. E claro, a gente já dando pontapé inicial aí desde cedo. E chega o homem do alô pra tocar assim, ó. Há momentos no tempo em que paro e penso. Oi. Que não há mais tempo a perder com você. E nossa equipe tapa na macaca já na área. Que o amor é apenas mais um ser. Jack do animal. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto, o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Nosso Bruno do Joás está aqui com a gente. Chora, mãe. Um abraço aqui do Tom. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você Máximo. Tem que me aceitar. Meu amigo Valdeir Nascimento, seguidor da carroça, está aqui com a gente. Amor, um abraço. Com seu sentimento brinquei. Você me castigou. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais. DJ Gisele. FM. E toda a galera aí do bloco. Os Vingadores são aqui. O nosso amor não é só romance. DJ Tom. Alô. O homem do alô chegou em Peixe Boia. Gostar de mim tem que ser triste como eu. Máximo alô. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me diz. Amigo coroa cibernético, aqui com a gente, hein? Porém, se o arrependimento fizer meu bem. Meu amigo Hudson! E aí, Hudson? Tudo perdoarei. Você é festa, isso aqui. Nunca mais briga. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar. DJ Juninho Prime da Rádio Natureza. Isso aqui com a gente, um abraço. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Eu queria tanto te ver, só pra falar pra você como é grande a paixão que sinto em meu coração. Quando te vejo passar, brilha uma luz em meu olhar. É tão difícil pra mim. E a galera aí da Coreia de Peixe Boi, estão aqui também com a gente. Um abraço! É tão imenso que não sei dizer. Não tem tamanho esse amor por você. Sonho um dia te ouvir dizer que tudo na vida é só eu e você. Ah, ah, que tudo na vida é só eu e você. Ah, ah, que tudo na vida é só eu. Hoje não vivo a beber, o dia todo embriagado. Se é isto que queres saber, tô muito bem, obrigado. Eu hoje não vivo a beber, o dia todo embriagado. Se é isto que queres saber. Meu amigo Fernando Dançarino, isso aqui obrigado. Com a gente. O homem que comanda a nova Timoteia. Amor humilhante. É outra mulher eu achei. E aí, Peixe Boi? Um amor puro e brilhante. A felicidade eu encontrei. Máximo. Amor sem preconceito, com o gosto doce do mel. Um amor sem defeito, sem o gosto amargo do fel. Amor sem vaidade, sem o azar e sem a sorte. Não olhando a idade, apenas um sentimento forte. Para completar este amor, a Deus tenho rogado. Para conservar este amor, vou muito bem, obrigado. Para completar este amor, a Deus tenho rogado. Para conservar este amor, vou muito bem, obrigado. Alô! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu interesse. Uhul! Acontece que eu não vou me prejudicar. Aí, Carlinhos! Eu até perder o meu emprego. Abraço aí, Debi, o vereador. O Xeroca juntamente aí com o DJ Guilherme. E o gerente do JC e o DJ Pirico. É isso? Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremação. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. E abraçando aí também os Silvas do Atalaia. Um abraço aqui do Tom. Eu iria aqui em Peixe Bom. E Silvas, se estão aqui. Eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também aí, podia Gico, marcar. Toca mais uma na carroça. Dá pra poder se enterrar. Ô, música, meu Deus do céu. Alô, Vidigal. Vamos lá, filho. Parecia me dar bola. E aí? No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Dançando a saudade de luxo, DJ Tom Máximo. Jiboia, de Peixe Boi. Um abraço pra você, Jiboia. Fui pra casa como eu chorei. Fala, bombado. Não quis nem saber da minha namadeira. Contei pra mamãe, eu até caguejei. Caguejei, o meu coração agora está perdido. Caguejei, o meu coração agora está perdido. Meu amor, espere por mim. Uhul! Não case com ninguém, por favor. E olha, já tem CD do Elton Frangília. Só você pegar na mão aí do Lúcio Maravilha. E lembre nossas juras, na época que a gente prometeu se amar eternamente. E diz o Célio Bressão você e o Fernando Dançarino junto e misturado. Te amo, meu amor, só você. Na época é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. Aí, Vidigal, só no melhor dos eventos. E aí, meu amor? Meu amor, espere por mim. Deixa eu abraçar aí meu cunhado Taian Favacho. Ao lado aí também da minha sogra hoje. Estão aqui. Sou eu seu grande amor. Aqui em Peixe Boi. Valdeir Nascimento, sim. Seguidor da carroça. Pega igual o Darlan. Prometeu se amar eternamente. Segura. Jurou você e eu. Te amo, meu amor. Só você é tudo pra mim, me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. é tudo pra mim. Te espere que eu estou pra chegar e contigo casar, meu amor, com você. É DJ Tom e a saudade. Um garimpeiro eu sou, tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando mil fagulhas de amor. Azogue é teu olhar que prende o meu. Aí, maestro, hoje você tá paisana, é? Tristeza pra longe, se tiver, já sabe. Acumulando ilusão. Vou passar ali agora. Por onde passo sempre? Cadê o chapéu? Cadê o cinto? Cadê a bota? Magoado, volto ao baixão. Eu digo não, não, não, não, yeah. Sigo baixão então, meu barranco da ilusão. No friso dessa vida, talvez tenha algo para o coração. Mas ele falou que ele vai tocar de bermuda, José. Bebida do meu coração, misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço ouro e paixão. Eu sou um garimpeiro apaixonado e vivo sempre em busca de amor. E na bateia dos sonhos eu encontrei o grande amor. Deixa eu abraçar aí o grande Cleiton Caramelos. Castelo servirei. E o parceiro grande Dalton. Vai, se aqui com a gente. O ouro tão sonhado eu encontrei. Hoje não vivo, mas na solidão. Para o garimpeiro fugindo de uma ilusão. E foi no crivo da vida que eu encontrei a bebida do meu coração. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. DJ Tom. Ela me enganou e entregou o seu amor. E os vingadores estão aqui também. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Mas só que olha o que ela fazia. Com seu tigolô, ela gastava lá no cabaré. Aí, luxo, maravilha. Esta noite eu vou pra boemia. Eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh. Daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Como era o nome dela? Luciene, Luciene, minha flor. Oh, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Como era o nome dela? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Toca aí, DJ Tom. O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Máximo. Tem música suave, as nossas preferidas. DJ Tom Máximo. Nessa primeira noite, quero esquecer agora a vida. Fiz o mundo de sonho. DJ, DJ Tom Máximo. Tudo está preparado. E aí, tá chegando. Só falta você chegar. Para ver essa luz. O coração está acelerado. Desejo louco de te amar. Deixa eu abraçar aí a Dona Antônia da pousada Noite de Luar. Isso aqui é a Dona Antônia. Um abraço pra você, ouviu, Dona Antônia? Só está faltando você chegar. Aqui a volta do anzol. Escuta aí, ó. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Uhul! Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. E aí, Hudson? Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. DJ Tom. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Carroça da Saudade, a aparelhagem que faz parte da cultura marajoara. Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você. Viver sem você. Meu amigo Valdez, aqui com a gente, seguidor da carroça. Um abraço. A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. A tua volta é incerta. Deixarei a porta aberta. Deixa abraço aí, aí, a equipe Rock. Quando você Barão aí de Nova Chiboteua. E são aqui. E contigo. Viver sem você. Eu não consigo. Viver sem você. Eu não consigo. Meu dia eu encontrei um caso de amor. Uhul! Um caso especial que me aconteceu. Tom, tom. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. O da Feira de Carnaval, a Prefeitura vai patrocinar cerveja de grátis pra galera, pra todo mundo, é? Eu. E aí, Josinha? Como levar? Deus me agradeço por ela me amar. te ligo com tanta saudade. E o telefone? O telefone toca. Alô? Você não atende. Eu tô quase louco. Deixa o moleque, um grande abraço a Cici, Brometana aí do restaurante de Nova Timoteua. A mãe aí do Fernando Dançarino. Isso é numa comida gostosa, eu já provei. Não vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Tom, tom, tom, tom máximo. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você sabe. Amigo Cleito Caramelo, Zil. Dalto Boy, DJ Billy e o DJ Dalto Boy do Paredão JC Ultra Live. Diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Que diz assim, ó. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Tudo era descobrir, eu as amo igual. Dum! Veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era descobrir, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. O papel de um homem fatal. E a minha vida? A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho. Nosso problema do Joares. Isso aqui vai ser do Chifrão. A vida ficou complicada. Porque eu. Olha, Joares, tá zero a zero aqui, meu irmão. Eu tenho dois amores. Não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu estamos iguais. Sou o ator principal. Principal da minha novela. Sou o ator principal, principal. Amigo Salgadinho, Emiliano. Novela. Isso aqui. Sou o ator principal, principal da minha novela. Alô! Aquele beijo que eu te dei. Eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei. Com saudades de você. A equipe sem miséria de Santarém Novo. Um abraço. Eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei. Com saudades de você. Sereia. Minha linda sereia. Eu te espero aqui na areia. Olhando as ondas do mar. Pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Lúcio CDs. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade de segunda a domingo, eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. É festa. Fala comigo, Giba, carroça é festa, então. Vem, vem dançando. Desde sexta-feira com a gente. Na carroça. E amanhã encerrando a semana lá no Parque dos Igarapés. Alô, de som. DJ Toninho, na carroça da saudade. Você não. Vem, vem, vem, vem. Vem dançar. A carroça é festa. Vem curtir. A carroça é festa. Vem dançar. A carroça é festa. Vem curtir. A carroça é festa. DJ Júnior Show. O laboratório do sucesso. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um fogão. Vamos lá, filho. Galera, vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Pau na máquina. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Pau na máquina. Pau na máquina. Quero te encontrar. Vai. E não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. E eu te quero. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amo. Olha, a gente já tem o CD aí da nossa festa ao vivo. Na mão aí do maluquinho. E também ali do Lúcio Maravilha. Está nas noites de luar. Só falta sentindo ele o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer contigo. Então, Josias, deixa que eu toco pra você. Toca pra mim, toca. Carroça, a carroça. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Tem uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Ah, falta até eu, Davi. Libera que eu tô afim. Faz assim, aplica. Que você quer ser, sendo que é tão bonita. Faz assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá bem luxuosa. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é. Faz assim, amigo, volta aí! De Valdeir Nascimento, seguidor da carroça, obrigado aí no Facebook. Um abraço pra você. Alô, Antônio Carlos! Aplica. Um

só chora, chora a noite inteira, ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe em cima do Habibe. Ela chora, chora a noite inteira, aqui tá mole. Ela sobe em cima, sobe em cima. Habibe, Habibe, Happy Raba, ela chora e grita a noite inteira que tá mole, tá mole. Ela não sabe o estado que faz quando tá mole. E aí, onde eu sou? Ela chora e chora a noite inteira e tá mole. Ela não sabe o estado que faz quando tá mole. Happy Happy Happy Happy Happy Ho Happy Happy Happy Happy Happy Ho Happy Happy Ho. E aí, onde eu sou? Meu gerente Vera Verão, ali no circuito, alô Vera. Habibi é o cara. Tomava no seu rabis, tomava raça e não tinha que tomar no rabis. Tomava tacacá, queria no seu rabis. Pegava o sucozinho e botava no seu rabis. Nunca fica pra sacana pra tomar tanto rabis. Dance, dance, dance, dance, dance. Banda, luz, Nino. Dance, dance, dance, dance. DJ Tom. O prega da zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem. Luxuosa. O prega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O prega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Voilà! Super poderoso! Parar, o gatinho já está rebolando. Com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. Vem detonando, vem detonando, DJ Tom. Vem detonando aqui, peixe boia. Botelho passeando. E ainda quer levar. E dele eu morro de ciúme. Por isso meu Chico Preto DJ Tom. Vou lidar. Ela pegou meu Chico Preto. Ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele eu morro de ciúme. Por isso meu Chico Preto eu não vou lidar. Ele é o meu bichinho de estimação. Pé Sul, seguidor aí do Face da Carroça. Vou, já aqui. Meu Chico Preto, tudo bem? Vou ficar, eu não vou. Eu não vou. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se tu já foi pra mais de 30, viu, Valdir? Eu juro que eu tô, meu Chico Preto, de frente pra você. Uou! O bico do peito do Chico, Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto, tem o bico do peito mais Chico preto que o bico do peito do Chico Preto. O bico do peito do Chico, Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico, Chico Preto não é preto, tem o bico do peito mais Chico preto que o bico do peito do Chico Preto. Thank you. Força assim, Josinha! Então festa vai curtir o melhor som. É estéreo, ele é digital. Vanguarda Santo chegou primeiro. Se os caras tocam, por que a gente não pode tocar, né? É o time tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando faz você dançar. O Vanguarda tem tudo, tem história no Pará. Danilo Genilson de Cabaré. Verdade, o time tudo do Pará. Meu parceiro Jorge Guri e o Danilo Sérgio também com a gente, valeu. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando. E a multidão vai gritando: DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Chegou o trio elétrico, promoção. Ele chegou pra ficar, é o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. E esse trio? Esse trio tem qualidade digital. É um show, vem se ligar, onde ele toca faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Show de Castanhal e do Pará. Conforto e beleza, natureza e tradição. Você vai se apaixonar, prepare o seu coração. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem dançar no Taboquinha. No Taboquinha. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem dançar no Taboquinha. No Taboquinha. DJ Tom. Hudson, manda um abraço aí, a ginagem de luxo. Eu venho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Arara que eu tenho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha arara, vou dar um trato legal. Vou pintar ela de loura, quando ela for cantar, a galera vai aplaudir, dizendo arara loura, canta aí que eu quero ouvir. Peguei a minha arara, pintei arara de loura. Arara que colorinha, minha arara virou loura. Se a loura virou arara, se arara se empolgou minha arara que sem cantora. Peguei a minha arara, pintei arara de loura. Arara ficou lourinha, minha arara virou loura. Se a loura virou arara, se arara virou loura. Minha arara se empolgou minha arara que sem cantora. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.